sempre apaixonada por você. Olha o toque ali na busca do Cicinho, quem sabe ele é veloz, invadiu a grande área, tem dois na sua marcação, tá do lado esquerdo, faz agora o giro, coloca nos pés do Léo, Léo faz o cruzamento lá dentro, mata, quem sabe tira de qualquer maneira lá, o Coquinho não quis nem saber, Júnior Moreno. Lateral aqui pelo setor da esquerda para o Real Guarani, Pequeno na cobrança. Olha o Pequeno na cobrança, já rapidamente, já tocando mais uma vez ali o lateral para a equipe do Real Guarani. Pequeno vai com ela tranquilamente, está chamando a atenção inclusive do árbitro da partida para ele ver ali, para ele olhar bem alguém por ali, está dedurando. Olha o Pequeno, tentava colocar ali nos pés do Cicinho, ele recebe, quem sabe no bate-rebate, tirou de qualquer maneira, ficou sentindo o Cicinho, hein? Ficou sentindo, foi o pé de ferro ali, hein, Júnior? Isso mesmo, Chaga, o chamado acabou nessa dividida, sentindo o Cicinho na entrada da grande área, mas o Iranildo Silva já chegou por ali, já chamou o atendimento da equipe do Real Guarani. Começa até mesmo para dar uma esfriada na partida, né, Chagas? Que estava muito tenso, Chagas. E já vai substituir, viu, Júnior Moreno? Não deu para o Cicinho, que pegou realmente, foi na prensada. Agora ele não pode entrar com o pé mole ali e já era, né, o Cecilva? Ah, bem verdade, Chagas Souza. É um lance que ele tentou, mas ali estava mais para o zagueiro. Estava mais para o zagueiro vinha na vontade de defender e ele colocou o pé muito leve e infelizmente não foi assim intenção do zagueiro fazer essa falta no Cicinho. Na verdade não foi nem falta não. Não foi falta, não teve intenção, não foi falta. Mas aí ele colocou o pé muito mole, uma jogada que o zagueiro não tem culpa nessa jogada. Valeu então, portanto, lamentavelmente, aos 22 minutos, Chagas. Cicinho, oi. Vai entrar o Guel, número 9, no lugar do Cicinho, Chagas. Então, Guel faz a mesma função, né, o Júnior? Isso mesmo, Chagas, atacante número 9, vai fazer a mesma função ali do Cicinho, que estava caindo um pouco aqui pelo setor da esquerda, Chagas. Moto e Autopeças Dragão, retífica de motores, na Avenida 7 de Setembro, no centro de Campos Sales. Zé Gordinho, presidente da Câmara Municipal de Araripe. Deixa eu ir lá na central da bola, meu amigo Dom Oliveira, campeonato brasileiro final, né, da Série A, Série B, a gente já fica com saudade, né, o Dan? É, Chaga, mas o futebol não tá de férias, não. Amanhã tem aí o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Atlético do Paraná. O jogo de volta é na quarta-feira lá em Curitiba, Chagas. Então é o duelo entre os Atléticos, né, Oliveira? É, um ganhou o brasileiro, o outro ganhou a Sul-Americana e ainda tem disputa aí a Copa do Brasil, que começa amanhã 5:30 PM, Chagas. Valeu então, Oliveira. E aqui o jogo prossegue, olha a equipe do Amazonas com o Messinho na tentativa, sobrou agora para o Léo. Léo carrega, vai lá, botou uma quinta, quem sabe, passa pelo primeiro, mas não passou pelo segundo, na tentativa sobrou agora com o Renan dá um chutão e ela foi lá do outro lado do campo, Júnior Moreno. Isso mesmo, Chagas, é lateral para a equipe do Real Guarani, Jorge Oliveira na cobrança. O problema tá sendo é bola, viu? É, mas tá aqui, Chagas, deixa eu contar aqui, Chagas, quantas bolas tem aqui. É, um problema é a demora, ó. 3, 6, 7, 8, 9 bolas, Chagas. 9 bolas, é porque fica tudo num local só, né, Júnior? Aí, por exemplo, lá do outro lado o lance. Aí demora um pouco, Aí tem que demorar um pouco, tem que dar aquele chutão pra lá. Pega a bola aí! Olha a equipe do Amazonas na tentativa ali no meio de campo, no bate-rebate. Sobrou pra o Léo da equipe do Real, botou agora, quem sabe, na primeira jogada do Guel. Guel já pegou, ele entrou agora substituindo o Cicinho, tocou agora para o Pequeno. Pequeno, ele é veloz, tocava de qualquer maneira ali, mas é com ele ainda, vai fazer o cruzamento, lançou lá dentro, tira agora o jogador Denis, de qualquer maneira, colocando lá para frente, e o zagueirão da equipe do Real, o número 4, que é o Carlos, acabou colocando para fora, Júnior. Isso mesmo, Chagas, lateral para a equipe do Amazonas, já se aproximando ali, o número 6, Paulinho. Paulinho na jogada, já vai pra lá agora, já com Denis, Denis já vê, toca errado, mas também o queixinho sai tocando errado no bate-rebate ali, tentava o cabeceio com o jogador que é o Guel. Guel vai lá na luta juntamente com o seu companheiro no bate-rebate. Aqui não dá pra ver nada, viu, Júnior? A torcida, né, tá ali, não dá pra ver realmente esse ângulo, viu, Júnior? Lateral para a equipe do Real Guarani, Chagas, aqui pelo setor da esquerda, o Bruno ficou na bronca, mas já que sendo cobrado aí pelo número 6, Pequeno. Pequeno já cobrou agora, colocou nos pés do Léo. Léo já vê muito bem lá do outro lado, lá do lado direito, e recebe a falta. Recebeu a falta o jogador número 17, o Jorge Oliveira. Já cobrou rapidamente, já buscou agora o Pequeno. Ele trabalha aqui na esquerda, trabalha com Guel. Guel já toca rapidamente ali com o jogador da equipe do Real Guarani, toca mais uma vez para o Pequeno, no bate-rebate ali, quem sabe traz ali uma oportunidade, mas jogou agora e acaba saindo, né, Júnior? Isso mesmo, Chaga, saiu aqui muito próximo da gente aqui, pelo setor da direita, já o Pequeno para a cobrança. Pequeno mais uma vez na cobrança do lateral, já toca ali nos pés do Guel, ele tá na luta ali no campo de defesa, na tentativa, faz o break, toca agora para o jogador número 33, que é o queixinho da equipe do Real, já toca mais uma vez agora para o jogador que é o Léo da equipe do Real Guarani, na tentativa do chute, mas ela bateu e ficou com o goleirão, Júnior. Isso mesmo, Chagas, jogador do Amazonas caído com esse tirambaço, acho que a bola acabou batendo no rosto do atleta do Amazonas, está caído, mas nada, apenas tranquilizando ali, o Arthur já chegou por lá e o jogador, o zagueiro da equipe, o Coquinho, foi quem a bola acabou batendo no rosto, Chagas. Portanto, o Coquinho foi no chute do Fagner, ele chutou forte, bateu, portanto, lá no Coquinho, ele foi ao chão, mas já está recuperado. Denis já pega, já coloca ali, já trabalha com o goleirão, que é o Fábio. Fábio já toca rapidamente, trabalha ali com a sua zaga, com o jogador que é o Coquinho. Coquinho já totalmente recuperado, vai lá agora o jogador da equipe do Amazonas, que é o Renan, na tentativa, que é o jogador que é o Marlon vai lá na disputa com o Jorge, trombando e acaba cometendo a falta, Júnior Moreno. Isso, falta do Bruno Rafael em cima do zagueirão Jorge, e o Pequeno já chegou por ali para fazer a cobrança dessa falta, Chagas. Portanto, o Pequeno, ele que sempre assume a responsabilidade ali das bolas paradas, dá um chutão agora lá para frente, na tentativa do jogador que é o Fagner, também tá por lá o Guel, não conseguiram, sobrou agora para o Jandinho, ele mata essa bola lá na esquerda, o Jandinho coloca, recua um pouquinho, trabalha com a sua zaga, a equipe do Amazonas, dá um tirambaço lá para frente, o Rony na tentativa, mas foi de Rony para Tony, viu, Júnior? Isso mesmo, Chagas, e Rony para Tony, o Tony já fazendo a reposição de bola, 0-0. Prefeitura Municipal de Campos Salles, cidade que sonha, realiza e cresce. Olha a equipe do Real com o jogador que é o Léo, número 5, na tentativa, trabalhava ali com o Pequeno. Pequeno já sobra, toca agora para o Bruno Rafael e ali diz que não foi nada, mas sobrou para o Pequeno. Ele vem ali no meio de campo, tira de qualquer maneira o jogador Jorge Oliveira Júnior. O árbitro estava em cima do lance, o Bruno Rafael está caído, Chagas, porque teve ali nessa dividida de bola uma mão no rosto e ele pediu falta e o árbitro está mandando ele se levantar e seguir a partida, Chagas. Disse que foi só manha, né, Júnior? Pois é, a chamada manha, viu? E levou bronca, Chagas. Portanto, o Iranildo foi lá e disse, que alho, levanta e vai jogar. Portanto, bola já agora nos pés dele, que estava ali de acordo com o ato, simulando a falta. Sobrou agora para o jogador que é o Pequeno, no meio de canto, vê o Fagner, coloca o René agora, trabalha essa bola para a equipe do Amazonas na tentativa, sobrou para a equipe do Real Guarani através do Tony. Tony vai sair jogando de chutão, dá um tirambaço, bola subiu, caiu, quem vai com ela, quem domina essa bola, sobrou agora para a equipe do Amazonas. e sofre a falta aqui o atleta do Amazonas, Júnior Moreno. É o jogador do Amazonas, sofreu a falta, o Marlon, recebeu a carga ali do número 5, Léo Chagas. Portanto, Léo cometeu a falta. Quem é que cobra essa falta? Justamente o jogador, que é o Denis Baiano. Ele vai para a cobrança de direita, vai jogar lá dentro, colocou lá, quem sabe o cabeceio, e foi lá e pegou uma falta, Júnior. Falta em cima do zagueirão Jorge ali, falta do Bruno Rafael, em cima do zagueirão Jorge, já sendo cobrado pelo goleiro Tony, 0-0. 0-0, passamos dos 30 minutos. Chagas, oi. Essa foi a sétima falta já cometida pela equipe do Amazonas. Apenas três faltas cometidas pelo Real Guarani. Portanto, aí os números através do C. Silva. Falar em falta, houve agora, né, uma falta em cima do pequeno, né, Júnior? Isso mesmo, Chagas. Falta do Marlon em cima do pequeno da equipe do Real Guarani, já cobrado pelo mesmo pequeno. Pequeno já sai trabalhando, toca ali com o jogador Léo, faz o lançamento lá dentro. Quem busca agora é o Paulo Henrique. Foi lá, mas a bola correu demais e saiu pela linha lateral, Moreno. Bola já cobrada aí pela equipe do Real Guarani, ali pelo setor da direita, Chagas. Agora é lateral para a equipe do Amazonas, cobrado pelo número 11, Renan. No bate-rebate, sobrou agora para o jogador da equipe do Amazonas, já perdeu agora, pequeno com ela, toca ali para o Canário na tentativa, sobrou lá na frente, quem fica com ela é o Rony da equipe do Amazonas, tentava a jogada com o Paulinho, mas não deu certo, bola trabalhada no meio de campo, através do Canário, juntamente com o Queixinho trabalha ela, sai jogando com Paulo Henrique já busca, tem um na sua marcação, de cá, ele mais pra lá, mais pra cá, toca agora com o jogador que é o Fagner na tentativa, ou melhor, com o jogador que é o Jorge Oliveira na tentativa, o Bandeirinha tá marcando alguma coisa ali, o impedimento. Isso mesmo, impedimento do ataque da equipe do Real Guarani, o jogador número 9, Fagner, estava um pouco adiantado, já marcado aí e sendo cobrado nesse momento pelo zagueirão da equipe do Amazonas. Portanto, o Amazonas já sai jogando. Quer falar alguma coisa, Cê Silva? É o segundo impedimento do jogo, um para ambas as equipes, Chagas Souza. Portanto, tá aí, olha a equipe do Real Guarani ali com o Jorge, escorregou, mas se recupera, troca agora com o Queixinho já domina com o jogador que é o Léo, rapidamente, trabalha agora com o Pequeno aqui na esquerda, Pequeno vai carregando essa bola, quem sabe o cruzamento, é isso que ele faz, tira de qualquer maneira lá o jogador que é o Tony da equipe, o Rony da equipe do Amazonas, já tocou rapidamente ali para o jogador da equipe do Amazonas com o Paulinho, mas ela buscava ali com o Jandinho, foi pela linha lateral, Moreno. Mais preciso foi aí o zagueirão Carlos Chagas da equipe do Real Guarani, colocou a bola pela lateral esquerda ali da equipe do Amazonas. Posto Petrobras, abasteça com gasolina ou diesel S10 Grid, aditivados e aceita pagamento de todos os cartões, crédito, débito e também através do Pix. Organização é do Luiz Péricles. Alô, Luiz Péricles, o nosso abraço. Olha a equipe do Amazonas na tentativa com o jogador lá da esquerda, através do Jandinho, trabalha com a zaga, tá com o Rony agora, Rony trabalha essa bola, coloca lá na frente na busca do Jandinho, mas ela foi pela linha de fundo, só tiro de meta, Moreno. Tiro de meta para a meta do goleirão Tony, que não tem pressa para bater esse tiro de meta, vai se caminhando aí para o final desse primeiro tempo, 0-0. Olha a equipe do Real com o Queixinho trabalhando, trabalha essa bola juntamente com o jogador que é o Carlos. Carlos já devolve lá para o Queixinho, agora com o Léo. Léo busca, quem vê bem mesmo, foi o jogador Jorge Oliveira. Tortava agora na tentativa do pequeno, tira de qualquer maneira ali o Fagner da equipe do Real Guarani. Agora Chagas, foi falta, hein, Júnior? Falta do zagueirão Jorge, colocou, o ato disse que ele colocou o braço, acabou derrubando aí o Bruno Rafael, aqui próximo da lateral direita, Chagas. Vai ser formada uma barreira aqui pela equipe do Amazonas. Falta perigosa, vai chover na área. A gente percebe um duelo justamente entre o Jorge e o Bruno Rafael, né, Júnior? É isso, Chagas. É o atacante contra o zagueiro, ou seja, esse duelo que tá bonito de se ver, né, Chagas? E agora tem ali o Denis Baiano. Ele já orienta, ele assume a responsabilidade da cobrança dessa falta, vai colocar lá dentro. Estamos aos 35 minutos de bola rolando, 0 para o Amazonas, 0 para a equipe do Real Guarani. Olha o Denis Baiano para a equipe do Amazonas, vai cobrar de direita, já autoriza o ato da partida, colocou lá dentro, foi alta, sobe o goleirão absoluto, goleiro Tony Júnior. Subiu mais alto do que todo mundo, fez uma bela defesa o goleiro Tony, já fazendo a reposição de bola para a equipe do Real Guarani. Já sai trabalhando a equipe do Real Guarani com o jogador através do Jorge Oliveira, na busca, na tentativa, traz para o meio de campo essa bola, trabalha juntamente com o número 10, que é o Canário. Canário mais uma vez toca agora para o Léo. Léo na tentativa ali do Fagner, mas tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Amazonas. E agora falta para a equipe do Amazonas, Júnior Moreno. Falta, Chagas, é do Paulinho ali, aliás, em cima do Paulinho, é o atacante ali da equipe do Real Guarani. O Arthur já chegou por ali, mandou se levantar, perguntou se ele estava bem e já pediram aí a maca, Chagas, para tirar o jogador da equipe do Real Guarani de campo. 36 minutos, Cecilva. Jogo bem movimentado, com poucas finalizações, não houve finalização assim que, digamos, chances reais de gols, não houve. Foram três finalizações do Amazonas contra duas do Real Guarani, mas nada de chances reais de gols. A bola sendo bem acionada mais aqui pelo o meio de campo, mas nada de dar muito trabalho aos goleiros. E o zagueirão Carlos, ali da equipe do Real Guarani, vem da família de atletas, né? Que é filho do Carlinhos, lá da equipe do Caldeirão. Então é o Carlos, filho do Carlinhos. Era o Carlinhos que era para ser filho do Carlos. Tá, né? Certo, então. Tá aí, esse é o C. Silva. Chagas. Oi. O jogador que tava caído era o número 9, Guel. Tá sendo, saindo nesse momento pela maca, né? Deve ser atendido aqui fora de campo e em breve deve voltar para a partida. Portanto, o Real Guarani já tá com menos um. Guel tá fora, sendo atendido. Olha agora o Bruno na tentativa ali junto com o Questinho, ganha o lateral, né, Moreno? Lateral aqui para a equipe do Amazonas pelo setor da direita, Paulinho na cobrança. Olha o Paulinho na cobrança com o cabelo e o cavanhaque branco, né, Júnior Moreno? É, estilo aí o quê, Chagas? Não sei. É diferente. Diferente, tá certo? Olha aí, agora sobrou lá para a equipe do Amazonas com o jogador que é o Marlon. Marlon na cobrança do lateral, mas sobrou mais um lateral ali, viu, Júnior Moreno? Mais um lateral para a equipe do Real Guarani. Nesse momento, o técnico Wesley Souza saiu lá do seu banco de reserva, Chagas, para poder falar com o seu atleta, né? Ele pediu pressa ali para voltar para a partida. E também o goleiro está caído, Tony Júnior Moreno. Isso, nesse momento o Tony caído, o Iranildo, o árbitro central, foi lá conversar com o Tony, saber o que é que está acontecendo. Mas já está se levantando o goleirão Tony, parece que não foi nada demais e vai ser reiniciada a partida lateral para a equipe do Real Guarani. 0 a 0 no placar, Real Guarani na tentativa lá pela esquerda. Parece que já tá tudo ok ali para o Guel, já recebe ali autorização. Completinho agora a equipe do Real, né, Júnior? Completinho, já voltou, o Iranildo autorizou. E agora, valendo tudo pelo título Campo Salense. Com você, Chagas. Olha a equipe do Amazonas com o Paulinho na tentativa, mas a bola vai pela linha de fundo. Só tiro de meta. E dá para ver ali o ato assinalando, né, Júnior Moreno? Parece que não sei se foi 2 ou 3 minutos, né? Pois é, já acionou aqui, Chagas. Vamos aguardar, levantar a placa. De quantos minutos? 3 minutos de acréscimo, Chagas. Portanto, 3 minutinhos de acréscimo. Vamos aos 43 de bola rolando. Olha a equipe do Real na tentativa com o Paulo Henrique. Sobrou ali para o Rony. Ele dispara lá para frente, mas sobra mais uma vez. Agora é o Bruno que está com ela. Tentava jogar com o jogador da equipe do Amazonas, que era o Jandinho, mas a bola correu muito, sobrou ali para o jogueirão da equipe do Real Guarani, sai trabalhando com o Jorge, tira de qualquer maneira, ali tocou agora com o jogador que é o Fagner, na tentativa, já ganha a linha é divisória, já tocou agora para o jogador que é o Jorge Oliveira, mais uma vez, tira de qualquer maneira o Coquinho. Coquinho dá um chutão lá para a frente, não quer nem saber, né, Júnior Moreno? É, estilo aí, Chagas, quer tira de todo jeito, porque vale título, Chagas. Olha a equipe do Amazonas ali na sua defesa, trabalha com o jogador da equipe que é o Coquinho, sobrou agora para o Rony, quase dava errado ali na jogada do Coquinho, viu, Júnior? Pois é, Chagas, agora é lateral para a equipe do Real Guarani. Número 5, Léo, na cobrança. Olha o Léo já cobrando rapidamente, coloca ali com o Jorge Oliveira, ele tentava na jogada ali, lançou lá para dentro, buscando, mas já pegava ali o impedimento marcado pelo árbitro da partida, o senhor Iranildo Moreno. Isso, o segundo assistente, Samuel Corrêa, estava muito bem centralizado e acabou marcando impedimento do número 9, Guel, da equipe do Real Guarani, 0-0. Sacolão das variedades, com 30% de desconto, e trabalha também com mesas e cadeiras para revendas, na rua Bárbara Pereira de Alencar, 742, próxima Praça do Ó. Alô, Marcleudo! Um grande abraço, olha a equipe do Amazonas agora com o jogador que é o Paulinho, coloca ali, já colocou mais errado, olha o queixinho, lançou, buscando ali o jogador que é o Paulo Henrique, mas sobra para o goleirão da equipe do Amazonas, o Fábio, que já sai jogando rapidamente com o Coquinho. Coquinho já trabalha com o Rony, trabalha com o Denis agora, mais uma vez, tem ali o jogador que é o Coquinho, pode ser que ele disparou agora, colocou lá para frente, sobrou para o jogador que é o Bruno e recebe a trombada. Árbitro diz que não foi nada, fica caído o Bruno, fica sentindo lá no meio de campo. Enquanto isso, a equipe do Real Guarani trabalha a bola com o queixinho, bota nos pés do jogador que é o Guel. Guel na tentativa, agora manda parar. Agora manda parar. E não gostou nada, foi o Jandinho, hein, Júnior Moreno? Isso mesmo, Chagas, é o Jandinho e o Renan não gostaram e nesse momento pedem pressa aí para o atendimento do Bruno Rafael, Chagas. Inclusive, os jogadores tiram a camisa para poder fazer aquela ventilação, Chagas. O problema lá é tá um pouco delicado, Chagas. Portanto, tá aí o Bruno caído, por isso que tem que ir. O árbitro, na verdade, o Jandinho ficou na bronca à toa ali, né? Porque realmente o jogador sentindo, né, Júnior Moreno? Isso, claro. Chagas, inclusive o jogador da equipe dele, né? E o Jorge, que estava muito próximo, o zagueirão Jorge, observou e já foi logo chamando o atendimento, Chagas. Portanto, está sendo atendido, tem que abrir um pouquinho ali para realmente ter aquela ventilação, né? Não pode estar tumultuado. Cê Silva, uma falta chegando aí praticamente à reta final desse primeiro tempo, 0-0. É, bem verdade, 0-0, um jogo bastante disputado, como eu já falei anteriormente, sem chances reais de gols, nós não tivemos, só 3 finalizações da equipe do Amazonas, 2 da equipe do Real Guarani, mas é isso, é um jogo bem movimentado, esperamos as emoções, Chaga Souza, para o segundo tempo. Portanto, o segundo tempo vem. Oi! Não precisou da marca, graças a Deus, o Bruno apenas já colocando ali a mão próximo ao olho direito, né? É, teve ali um desconforto ali, eu acho que numa dividida de bola, tá saindo para poder retornar para a partida, mas não precisou da marca, Chagas. Portanto, tá ali, o ato da partida já pede ali a bola para dar reinício, bola ao chão, sobrou ali para o jogador que é o Denis Baiano, ele já toca rapidamente com o jogador que é o Messinho na jogada. Perdeu essa bola, colocou ali nos pés do Canário e fim de papo. Termina o primeiro tempo de até aqui. Amazonas 0, Real Guarani também 0, Moreno. Isso, Chagas, vamos aproveitar aqui, Chagas, já falar com o Bruno Rafael, né, que acabou se contundindo ali. É, teve uma contusão nesse final de primeiro tempo. O que aconteceu, Bruno? A equipe até lutou, né? Buscou ali umas jogadas trabalhadas pelo meio de campo, mas não conseguiu acertar o último passo, que é o passe do gol, né? Boa noite. Boa noite. Infelizmente, os desfalques que a gente teve foi de grande importância, porque já vinha jogando, treinando no meio de campo, né? Os atacantes já estavam acostumados a jogar com eles e tudo. Mas aí, vamos ver o que é que o professor tem para falar no segundo tempo e a gente poder buscar uma alternativa para a bola chegar mais acessível aos atacantes. O que aconteceu com você nos últimos minutos do primeiro tempo? Então, Júnior, eu fui disputar uma bola com o zagueiro Jorge ali, eu tirei a bola com a cabeça, ele acertou a cabeça aqui do lado do meu rosto e apaguei. Só me lembro com todo mundo em cima de mim ali gritando, mas graças a Deus não foi mais nada grave, foi só isso mesmo. Volta para o segundo tempo? Ah, eu quero, né? Vamos ver o que é que o professor tem aí para falar e dependendo do que ele falar, a gente tem que acatar, né? Isso aí é o Bruno Rafael da equipe do Amazonas, Chagas. Beleza, portanto o Bruno Rafael, apesar de ter sofrido, né, esse mal-estar aí na reta final, né, mas quer voltar. É um atleta importante, sem sombra de dúvida, né, tem realmente feito alguns gols importantes para a equipe do Amazonas. Pode ficar à vontade, hein, Júnior? Agora vamos falar, Chagas, com o zagueirão Jorge, né, que jogou muito nesse primeiro tempo. O que faltou, Jorge, para a equipe chegar a fazer uma jogada mais precisa para poder sair desse primeiro tempo vitorioso? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Júnior. Júnior, a gente está tentando trabalhar a bola, principalmente nesse finalzinho do primeiro tempo. A gente colocou a bola no chão. Está faltando o último passe, aquele passe que vai deixar o atacante na cara do gol, para a gente finalizar. A gente está jogando bem, não sofremos nenhum perigo de gol. Vamos conversar agora, ajeitar os erros, consertar os erros e voltar para o segundo tempo com o intuito de fazer nosso gol e garantir nossa vitória. A gente sabe que lá do outro lado tem uma grande equipe, mas a gente vem trabalhando bastante para que isso aconteça. Beleza, esse aí é o zagueirão da equipe do Real Guarani, Jorge, com você, Chagas. Valeu, portanto, valeu, Júnior Moreno. Daqui a pouquinho o Cê Silva fala, né, sobre esse primeiro tempo. Vamos à central da bola, Dom Oliveira trazendo algumas informações do futebol, do esporte de um modo geral, e daqui a pouquinho tem pra você mais futebol aqui direto do estádio O Moraizão. É com você, Oliveira. Ok, Chagas, 18 horas mais 50 minutos em Campos Sales. Acompanhamos assim o primeiro tempo de até agora. Amazonas 0, Real Guarani também 0. É a final do Campeonato Campsalense 2021. Já se fala muito em mercado da bola, né? O Corinthians, né, tem aí as primeiras conversas, né, faz consulta por Cavani. É isso mesmo, né? Não é qualquer um, não. O Corinthians começou logo aí com o Manchester United pelo centroavante Cavani, cara. Será possível? Não sei, né? Vamos aguardar para ver o que pode acontecer. Por enquanto, é só conversa. Tá acontecendo futebol, né? Futebol, Remo e Vila Nova tá valendo taça, né? É o final aí da Copa Verde, né? A Copa Verde é que também as equipes campeã e vice já entram aí na terceira fase da Copa do Brasil. Entram junto com o campeão da Copa do Nordeste e também com os times que participaram da Libertadores de América. Então, a Copa Verde sendo decidida aí por Remo e Vila Nova. E amanhã tem o grande jogo. O Atlético Mineiro recebe o Atlético do Paraná no Mineirão, né, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A final acontece na próxima quarta-feira. A maioria dos clubes já deram férias aos seus atletas, né, para retornarem no começo de janeiro, já com a preparação para os campeonatos estaduais e depois a Libertadores, né, também tem eliminatórias, tem jogos no mês de fevereiro, março, né, ainda das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar